大丈夫です。 Alfa da 1-0, vento 110 graus com 08 nós, Webjet 6722. A linha de pala da 1-0, Web 6722. Vai iniciar a decolagem na 10, o 6722. 110 graus, 1-0 mais. Solo trip 5209, 46 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Boa noite, voo no 940380 para Guarulhos, autorização. É o voo 1940380 Guarulhos. Estamos vindo. 186, torre, o 35 da horizontal. Controle, boa noite, Web 6722. Boa noite, 6722, contato radar, subo 360. 360, pode voar, Dael, senhor? Autorizado. Dael 360, 22. Estabilizado, Mike Foxer. Mike Foxer, chama a torre 1-8, decimal meia. 18-6, Mike Foxer. Autorizada a decolagem, Leão 0, vento 110 graus com uma 12-9. Livre decolagem, pistão 1-0, da 3-6-2-9. Torre, boa noite, a passar com Mike Foxer, tá estabilizado, nova inversão, pouso 9-7. Gente, reporte no ponto ideal para modificação de regras de voo, vento 110 graus, uma 12-9, Mike Foxtrot Serra. Fica no externo, Mike Foxtrot. Gente, reporte na vertical. 5219 ali, mantém cabeceira no 0, trip 5219. Ali mantém 1-0, 5219 da trip. Autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, Zulu 16, decola da 10, saída da El Leda Bridge, 501 no transponder, 1208, controle saída, eu vou no 940, muito grato. Portão é o 09. Então 3629 decolou Zuno 2, chama agora o controle, frequência no 208, uma boa noite. Obrigado, boa noite, Tan 3629. Modifica da presente, mais qualquer. Aos 13, reporte na final da 17, com trem checado, Mike Foxtrot Serra. Ok, já com o trem checado, o Mike Foxtrot Serra vai apontar na final da 17. Afirmativo. 5219 tem decolagem autorizada da 10, 110 graus com 109, 5219. Da presente Leda após Leda Bridge. Autorizado 360, da presente direto Leda, direto Leda após Leda Bridge, tá 3629. Position 3, push and stop. gate number 3, 6259, clear to push. Controle web 6722, pode chamar o centro? Negativo. Escuta teu corte, Mike Fox, Trot Serra. Escuta o corte, Mike Fox. Boa noite. Objeto, chame agora o centro 251. 251 no centro, web 6722. Para o táxi, está 3897, 189 a bordo, 3 horas e 40, passando de lugar. Victorio 601 da Gol, pushback acionar, está na 4. Chama lá pro tanque. Tower, good evening, Ocean S625, man, only point, ready for departure. Roger, clear one up and take off runway 10, wind is 110 degrees, 10 knots, Ocean S625, Nana. Clear for takeoff, clear to line up and take off runway 10, 625, man. Com 219, vou e conquista. Escuta. Como recebe? 5%, senhor. Gente, essa foi a terceira chamada autorizada direto conquista. Direto conquista, 5219 da TV. Para o tanque de Gol no 601, tem 169 a bordo, Altena Campinas, 3 horas e 34. No 601, ajuste no 016, India e Alfa, ponto de espera 108. See you in the next few hours. Milhas, sudoeste de Salvador, a seu critério direto, Conde, mantendo o nível 130. Roger, good evening, Ocean S6259 on dial departure, leaving 2400 to flight level 360. Ocean S6259, radio contact flight level 360. Ocean S6259, request direct leader. Clear leader position. Clear direct leader 6259. Control 3897, livre decolagem da 10, uma centena com 109. Livre decolagem 10, 601, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, economia 01. Decolou os 27, controle 1208, uma boa noite. 208, boa noite, 307. Controle Salvador, boa noite, até 3897, passando 2.200 pés. 3897, contato radar, suba 340. Cliente 340, possibilidade vai direto, Leda? Autorizado. Leda 340, graças a 397. Trip 5219, chame centro Recife, 125, correção, 1260. Recife 1260, boa. No 601, livre decolagem 10, vento 110 graus, cono 09. Livre decolagem 10, cono 01. No 601, decolou os 30, chame controle 1208, boa noite. Controle, 601 da Gol. 601, contato radar, suba 360. Contato radar 360, 601. Salvador. Autorizado 601. Leda, 1601. Chené 62. Chené 6259. Cover 6, center frequency 1251. Now we've received 1251, 6259, so long.